O dia 21 de maio na história, 1904, o primeiro congresso da FIFA foi realizado em Paris. 1927, o americano Charles Lindbergh aterrissou no campo de Le Bourget e completou o primeiro voo solo e sem escalas sobre o Oceano Atlântico. 1960, o embaixador brasileiro em Washington retomou uma negociação com o FMI que resultaria no empréstimo de US$ 47 milhões ao Brasil. 1977. O político e jornalista Carlos Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa e governador do estado da Guanabara, morreu. Lacerda é considerado um dos maiores opositores de Getúlio Vargas. 1988. O atleta Aurélio Miguel conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Judô, realizado na Argentina. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de maio entrar para a história. Tenham todos um bom dia.